bem, tarde USB, 3h32, a gente está de volta aqui com Plácido, que veio falar notícias boas, né? Boa tarde, Plácido. Boa tarde, Kaique, boa tarde, Sudoeste da Bahia. Estamos aí agora com novidades do Memória Musical do Sudoeste da Bahia. Pois é, inclusive ele me atualizou aqui, eu estou já com alguns zines aqui, eu estou com todos, né? Estou com a edição especial número 1. De junho de 2023, é isso? Isso. E tô também com a outra de janeiro de 2024 e julho de 2022, é isso? Os três que isso. Nós temos aqui. E é isso aí. E faz parte, né, esses zines do Memória Musical, embora você não venha falar necessariamente sobre isso. Mas esses zines ainda pode ser adquirido, como é que é? Pode. O Zine é um dos projetos, subprojetos do Memória Musical Sudoeste da Bahia, que é uma forma de aproximar a pesquisa científica da população, né? Então ela não tem uma linguagem, aquela linguagem técnica demais, ela foi feita justamente para a comunidade poder conhecer a pesquisa, né? Sobre a musicalidade da região sudoeste como um todo, sem restrição de gênero musical e tal. E a ideia é que lance ela pelo menos uma edição, duas edições por ano. Então você tem aí a primeira edição, que foi de 2022, tem Papalo Monteiro na capa. Papalo você Monteiro. Tem aí a edição especial número 1, que foi a edição dedicada ao projeto Toca Autoral na primeira temporada, no ano passado, falando dos artistas da primeira temporada. E você tem a edição número 2, que foi lançada em janeiro deste ano, naquela exposição A Conquista do Rock, que eu fiz com o PH Santos e Raquel Dantas lá no Sesc. Foi lançado por lá e tem uma matéria de capa especial sobre a cena rock de Conquista. Cara, muito legal, tô aqui vendo as matérias, ó. A memória da música em Vitória da Conquista, uma herança religiosa e familiar. É um trabalho que foi feito aqui no programa de pós-graduação em Memória, Linguagem e Sociedade da UESB, a colega Priscila, e foi não sei dizer de cabeça se foi a tese de doutorado ou se foi a dissertação de mestrado, mas de qualquer forma no site do programa você consegue acessar esse trabalho dela. Tem dicas de vídeo e tal, tem muito da história aqui, né, de cantores, de artistas, cara, muito uhum. legal esse trabalho, mas a gente vai falar hoje aqui também, você veio trazer o resultado desse edital, né, pra quem ainda não tá familiarizado, queria que você desse uma pincelada assim sobre o que é o projeto Toca Autoral, qual a função desse edital, o que vai acontecer aí de bom com essas artistas que foram selecionados. Dá uma geral pra gente. Uhum. Só pegando o gancho do que você falou anteriormente, né? Como adquirir as zines, elas são sempre gratuitas, como tudo feito no projeto Memória Musical do Sudoeste da Bahia. O objetivo é sempre disponibilizar gratuitamente. Então, se você for lá em memoria.distintivoblue.com e colocar para buscar as zines, você tem como baixar a versão em PDF para você ler num tablet, no computador, e também a versão, se você quiser imprimir no formato certinho, para você imprimir, só dobrar e dar uma grampeada no meio, tudo de graça. Ou se você me encontrar por aí, eu tô sempre com elas na mochila. E o Toca Autoral, a mesma ideia, disponibilizar conteúdo original gratuitamente, só que ele é bem mais amplo, né? Ele a primeira temporada a gente fez no ano passado com 3 artistas, e a ideia é juntar esses artistas, necessariamente músicos autorais, ou seja, aqueles que compõem suas próprias músicas, né? E levar na primeira temporada eu levei para o Teatro do Centro de Cultura. E aí cada um teve uma sessão, uma tarde para cada um, a gente gravou 6 músicas, os músicos, né, executando 6 músicas deles em áudio e vídeo. Aproveitando a situação, eu fiz uma sessão de fotos com cada um. E também eles gravaram pequenas falas falando sobre, explicando cada uma das músicas e uma um pouco maior falando sobre a própria trajetória. Isso tudo foi lançado, as músicas como EPs, né? Nas plataformas de música, você pode procurar aí Toca Autoral 1, 2 e 3, tem o Eldon França, Náufrago Urbano e Paul Bergeron. E os vídeos, as músicas foram lançadas individualmente, para que até os próprios artistas pudessem usar, né, para se autodivulgar, e os vídeos completos, né, contendo as falas também. A ideia da segunda temporada é a mesma, só que aí, assim, a primeira foi bem experimental, essa daqui, a segunda, já teve uma novidade, que foi a seleção, né? Uhum. Não é um edital, é uma chamada aberta. Mais ou menos a mesma coisa. É uma seleção de artistas, a seleção foi para 2 vagas para artistas regionais, né, autorais, ou seja, não só de Vitória da Conquista, mas de qualquer região, qualquer cidade da região. E teve também vaga para fotógrafos, cinegrafistas que quisessem trabalhar junto, né, seria então uma coautoria no trabalho audiovisual. E também duas vagas, ou foram três vagas, se não me engano, para observadores, que é você que gosta dos bastidores, é um artista iniciante que ainda não conhece muita gente, não sabe por onde começar. Então essa foi a chance que foi aberta para pessoas que gostariam de observar os bastidores lá nas gravações que a gente vai fazer, podendo fazer perguntas para mim, para os artistas, acompanhar no grupo de WhatsApp que já foi criado e a gente vai começar a conversar nos próximos dias. Poxa, legal. Então, assim, eu vejo também dessa maneira. O artista, para ele ter um acervo, um arquivo do seu trabalho, né? O que está começando agora, quem está começando, não é simples. Aparentemente pode ser, você pega um celular, filma, mas o que você propõe aí, o projeto, é fazer uma coisa mais profissional para o cara, a menina, seja a banda, precisa de um release, né? Uhum. Precisa mostrar quem ele é, já tem tudo bonitinho, filmado, tudo certinho, é por aí também, né? Sim, e também assim, todos os participantes, aí agora não só os selecionados, todos os que se inscreveram recebem também uma página biográfica lá no site do Memória Musical, que é uma seção chamada Artistas e Bandas, que é como se fosse uma página biográfica, né? Tem o release, tem foto, tem a discografia, tem links para as redes sociais e que pode ser sempre atualizado, que é muito interessante para os artistas que não têm website próprio, né? São poucos os artistas independentes que têm seu próprio site. Então a gente fica meio que confiando nas redes sociais, mas por experiência própria, para quem usou o Orkut, elas acabam um dia. E aí, se você vacilar, meu amigo, você perde tudo que você colocou lá. Cara, e não é só a artista local, não. Ultimamente eu tenho pesquisado muito essa galera que faz cover mesmo, né? Uhum. Internacional. Você ouve sempre o programa, de vez em quando a gente passa. E aí eu fico querendo conhecer mais sobre o artista e começo a pesquisar e vejo que muitos se resumem mesmo ao Spotify, uhum, YouTube, Instagram, né? E tal, mas a velha homepage, a velha página com tudo, nem todos utilizam. Isso é, tô vendo aí que não é só artista aqui da cidade, não. Muitos estão abandonando isso aí. E é legal ter a página, né? O artista gostaria de ser contratado para fazer shows e não sei o que. Aí o contratante vai procurar. Aí não encontra um release. Um release, para quem não é do meio, é um texto resumido da trajetória do artista, contando um pouco da sua história, contando um pouco dos seus projetos futuros, dos seus lançamentos. Ah, lançou tantos discos e não sei o que, veio de tal cidade. É um resumão da promocional, vamos dizer assim, do artista. E muitos não sequer têm esse material. Então, como é que um contratante vai saber quem é você se você não tem o básico? Às vezes você não tem uma foto promocional razoável, você tem aquela foto de celular assim, meio, né, mal iluminada e tal. Tudo bem, não tem problema, mas é bem melhor você ter uma já mais bem elaborada, né, já que você quer trabalhar com isso. É, eu vejo isso aqui mesmo na rádio também, Yasmin Luene, que faz a produção, a gente sempre vai convidar um artista, fala, pede um release e tal, pede uma foto pra gente fazer um card, e muitas vezes você vê que o release vem um parágrafo. E daqui a pouco, quando eu começo a entrevistar a pessoa, que a gente começa a espremer aqui, vê que a pessoa tem muita coisa. Eu falo, por que tu não botou isso no release, né? Porque muitas vezes não tem, o artista não é jornalista, não tem uma assessoria de imprensa, nem todos. Então eu acho interessante essa introdução aí, né? Pelo menos de saber a importância de ter o release, de ter o material, de ter foto, de ter registro de vídeo, de preferência uma coisa minimamente, vou dizer, profissional, mas que não seja muito amadora, né? E a gente também tem que considerar que a gente está no Brasil, assim, ao mesmo tempo que a gente critica os artistas que não se preocupam com isso, a gente também entende que a gente está no Brasil, que é um país de não leitores, né? Que não tem o hábito da leitura, logo, quem não tem o hábito da leitura, como terá o hábito da escrita, não é? Então, muitos deixam para, por exemplo, tem um edital da prefeitura, aí o artista não sabe para onde ir, porque tem que fazer um projetinho, né, tal, contendo inclusive o release. Ele não sabe para onde ir, ele terceiriza, pede para alguém fazer. Aí alguém até faz, ele até consegue passar no edital, beleza, ano que vem faz de novo. Então, assim, o tempo vai passando, ele não aprende a fazer isso, que é uma coisa muito básica, que é muito simples, não é um bicho de sete cabeças, mas que a gente vai no jeitinho e tal, e o tempo passa, o artista não se preocupa com isso. E agora, partindo do ponto de vista de um historiador que está trabalhando com a musicalidade da região, é um sufoco a gente encontrar informações sobre os artistas regionais, porque não existem dados. A gente tem que sair espremendo leite, fazendo leite, tirando leite de pedra para poder tirar informações, porque os artistas não produzem esse material. Muitos artistas que eu entrevistei muito tempo de carreira, muito tempo de trajetória, até mais do que eu mesmo. E quando você vai ver, ele não tem uma cópia do disco dele, ele não tem a própria cópia de um disco que ele ralou, que ele deu sangue para poder produzir, e hoje ele não tem uma cópia, a cópia dele para ir falar, mostrar pros netos e tal, ele não tem, então, loucura. Isso é meio engraçado até. Então, cara, e esse projeto, só antes de você revelar aí os contemplados, uma curiosidade, como é financiado isso aí? Porque se tem um cinegrafista, se tem um local, tudo implica custos. Como é que vocês conseguiram mitigar esse pequeno problema, né, da grana? Bom, o Memória Musical do Sudoeste da Bahia é um projeto de pesquisa, fomento e de preservação da música do Sudoeste, completamente independente, ou seja, ele é feito do meu suor, não tem patrocínio. Eu tentei colocar esse projeto nos editais da Paulo Gustavo, estadual, municipal, nem cheguei perto de conseguir ser contemplado. E assim, o apoio que eu consigo é, por exemplo, o apoio da USBFM, de me colocar aqui e falar para vocês, outras rádios, a Rádio Câmara, as outras rádios da cidade, às vezes um blog, alguma coisa. Mas nunca aconteceu de uma pessoa falar assim, Plácido, legal essa zine, eu quero patrocinar 500 cópias. Aliás, aconteceu uma vez, que foi o Conquista Moto Rock em 2022, ele patrocinou 500 cópias da primeira edição da zine. Foi o único patrocínio financeiro que o projeto recebeu desde sua criação em 2019. O resto é tudo do meu bolso. É, isso aí. Assim, a gente fica feliz de ter uma pessoa igual você que realmente batalha, mas por outro lado fica triste, porque patrocinar a cultura, não sei qual é o problema com a cultura, né? Porque dá visibilidade, né? Não entendo. E também por que essa dificuldade de projetos que já tem uma história como o seu, não consegue passar num Paulo Gustavo da vida, que eu não quero nem entrar nesse assunto aqui, que isso é outra história, que se a gente destampar esse bueiro aí, vai ter muito artista ligando pra cá e querendo vir reclamar dos critérios aí de escolha para projetos da Lei Paulo Gustavo, né? Mas vamos na luta aí, continuar, né? O não, a gente já tá acostumado, todo artista independente tá acostumado com porta na cara, né? Então, um a mais, um a menos, não vai deixar a gente mais triste nem nada, a gente simplesmente vai fazendo. Pois bem, você quer falar o resultado aí agora? Então, o resultado da seleção saiu hoje de manhã, 8 horas da manhã. E, como eu disse, a intenção inicial era duas vagas para artistas, porque duas vagas já foram preenchidas anteriormente. Então, dois artistas foram pré-selecionados no ano passado. As temporadas são sempre assim, a primeira foi 2022-23, essa segunda é 23-24. Então, ela começa um pouco antes. E eram duas vagas para novos artistas. Só que devido à qualidade do material que eu recebi, não recebi muitas inscrições, mas as que eu recebi foram muito boas. Então, decidi abrir mais uma vaga. Então, agora foram três vagas para a seleção. Foram três artistas contemplados e mais os dois que já tinham sido escolhidos no ano passado. Então, os artistas selecionados foram a banda 5C1 de Poções, que todo mundo conhece muito bem. Ela estava até meio parada um tempo atrás, eles estão voltando. Eles mudaram, era 5 contra 1, agora é 5C1? Agora eles estão usando 5C1. Você tá sem fone, mas eu já joguei a música deles aí ao fundo. Vamos ver só um trechinho aqui. Essa banda foi selecionada, né? De Poções. Isso. Pisou na lama pra anunciar que o morro está em festa, festa. Batuque terreiro de um som que vinha da África. Salve mamãe África, salve mamãe África. Verdadeiro celeiro que acumula cultura e crença. Adorações e bênção, adorações e bênção. Até quem não era do morro veio pra sambar, é. Pois é, cara, gosto muito dessa banda, que comentava que lembra muito os Lampirônicos, né, de Salvador, estilo bem legal mesmo, que bom. Então aí, banda 5, era 5 contra 1 e agora é 5C1, né? Isso. Selecionada. Então aí, só pra gente entender, a partir de agora vai ter a data que eles virão para fazer uma apresentação que vai ser gravada, filmada, não é isso? Uhum. Aí agora a gente vai montar um grupo de WhatsApp com todo mundo e ver as datas. Eu ainda não consegui escolher o local, mas a ideia do projeto também é fazer um local que seja icônico para a cultura da região, né? Como foi o Centro de Cultura na primeira temporada. Agora eu quero ver um local assim também, que ele também, o local seja tão icônico que ele também seja um personagem da produção. Então temos os artistas, temos eu como produtor, tem a observadora também, que eu já vou falar quem é, e é o próprio espaço que vai ser filmado também, ele é um personagem, ele tem que ser, ele é valorizado também. Muito bem, então, primeira banda selecionada, 5C1 de Poções, que você está ouvindo ao fundo e que a gente toca muitas músicas deles aqui na UESB FM. E aí, quem mais foi selecionado? Bom, aqui é tudo em ordem alfabética. A próxima selecionada é Lívia Ellen, que é uma figuraça, um grande nome do hip hop conquistense, que eu não conhecia, conheci agora com a seleção. Gostei muito do material dela, muito consistente. E vai ser bem interessante. Tá rolando aí ao fundo, vamos ver um pedacinho. Lívia Ellen. Sentir a vida que há no tempo tudo passar. Pare pra respirar, passo pra elevar. Sentir a vida que há no tempo tudo passar. Pare pra respirar, passo pra elevar. Tipo imperatividade, eu não paro. Tô assistindo o vídeo dentro, algo que é raro. Escrever com pouco como se fosse um disparo. Deixa vir então, vai ser tiro pra todo lado. Me deixa passar, eu quero falar. Tá, munição de letra. Pena que não é assim, pra quem já viu o fim. Coisas acontecem, temos que prosseguir. Coisas que eu sei, sei que nada sei. Só quero o que é meu e o que eu vejo feio. A coisa tá feia, a coisa tá preta. Quem não é filho de Deus, tá na unha do capeta. Tudo nos é dado, só nos falta fé. Mas é tudo que eu tenho que me manter em pé. O que sobrou do engano, carboriza essa bomba. Cara, massa demais. Lívia Ellen, aqui de Vitória da Conquista, hip hop. Aqui de Vitória da Conquista. Eu conhecia, não conhecia? Eu conhecia de nome, mas eu nunca tinha parado pra escutar ela. Aí eu escutei as 6 músicas e tal, até vi outras coisas. E ela tem um trabalho bem legal, com várias parcerias com outros artistas, muitos vídeos. É um trabalho bem, bem legal mesmo. Pô, que legal. O desafio vai ser ver como vai ser isso no formato acústico do projeto, que depois a gente ainda pode falar sobre isso. Ah, aí. Tem isso, que é formato acústico, né? É, aliás, não é acústico, é um formato minimalista. Porque, assim, como eu disse, é tudo feito por mim, né? Então eu tenho uma limitação de quantidade de instrumentos que eu consigo gravar ao mesmo tempo. Inclusive, considerando que a gente vai estar num espaço que não é nosso, vai ser cedido com tempo limitado. Né? Então a gente não tem como botar vários instrumentistas para tocar, porque vai vazar um microfone pro outro, vai ser um problema para editar depois. Então a ideia é que seja uma pessoa e um instrumento. Se a pessoa é cantora e não toca, ela pode chamar um músico para tocar. Não necessariamente um violão, pode ser qualquer instrumento. Pode ser um piano, pode ser uma guitarra, se ela quiser fazer voz e guitarra com efeito. Um tecladinho também? Pode ser, né? Não tem problema. Ou então, assim, a chance de haver dois instrumentos é, por exemplo, uma pessoa canta, toca gaita e violão. Aí são 3 instrumentos, aí dá pra fazer. Agora, uma banda, eu infelizmente não consigo. Muita gente me perguntou por quê. Eu falo, é porque eu tenho uma limitação mesmo. Tudo isso vai ser gravado num gravadorzinho com um microfone nativo e a entrada pra 2 canais. Então eu não tenho como botar uma banda, porque se gravar muita gente ao mesmo tempo, vai embolar o som e não vai ficar uma coisa legal que vai ser boa pra botar no Spotify, por exemplo. Entendi, para. Então, beleza. Então, tá aí mais uma selecionada, que é a Lívia Ellen. A Lívia Ellen. Ah, tá sabendo ou tá sabendo aqui no ar? Já tá sabendo. Legal. Quem mais aí? O próximo selecionado é... A próxima, né? A banda Old Stove, que também existe essa possibilidade não só de você ser um artista individual, mas se você quiser representar uma banda, né? A música não é sua, mas é da sua banda, então tava valendo também. A banda Old Stove aqui de Vitória da Conquista, aí um rock, um metal mais pesado, com letras em inglês, então completamente diferente das anteriores, né? Olha aí, vamos ouvir um pedacinho. cara legal, nem bem pesado mesmo, hard rock aí. E aí, pra quem tem aquele preconceito, ah, mas uma música, um metal num violão vai ficar esquisito e tal. Tem muita gente que tem esse tipo de preconceito. Uhum. Pra vocês que pensam dessa forma, eu só recomendo que vocês escutem o álbum acústico do Kiss e vocês vão ver que rock and roll pesado no violão fica assim muito massa. Rola mesmo, bicho. É, acústico do Kiss é o famoso acústico do Nirvana, né? Sim, tá. Pra que banda mais pesada que Nirvana? Uhum. E ficou maravilhoso no acústico. Não, acústico rola sim. Cara, vai ficar legal. E aí, qual a próxima selecionada? Bom, aí nós tivemos os três selecionados, né? Em tese, são esses três. Esses são os três selecionados. Os três selecionados. Achei que eram cinco, na verdade são três. É, serão cinco artistas, porque tem dois do ano passado e esses três agora dessa seleção. Porém, a chamada aberta que eu publiquei, ela já dá as regras do jogo, né? Então, assim, se a pessoa se inscreveu, é porque, inclusive, tem isso escrito lá. Se você se inscreveu, automaticamente eu subentendo que você concorda com as regras. Então, ela tem algumas regras bem rígidas, inclusive para que você me demonstre que você é um músico que tem seriedade, que você realmente está querendo trabalhar a sério e não vai me fazer perder meu tempo indo para lá, né? E que a gente vai trabalhar bem. Então, assim, por exemplo, vamos marcar amanhã às 14h em tal lugar. Na própria chamada tem a regra. O tempo de tolerância é de 20 minutos. Passou disso aí, eu posso decidir simplesmente ir embora, você perde a vaga e eu chamo o suplente. Então temos aqui um suplente, que é Marlua, todo mundo conhece, filha de Evandro Corrêa, nada mais do que isso, tem um trabalho muito bom, é uma musicista, ela é formada em música, uma pessoa que também tem um trabalho muito consistente, e foi muito difícil decidir essa lista, assim, que deixar alguém de fora, porque o pessoal é muito bom. Vamos ouvir um trechinho da Marlua aqui, gente? Acauã, teu canto agora e teu lamento, esperando ver o dia clarear. A graça do anil do firmamento pinta o céu com canto do sabiá. Marlua já um trabalho bem sólido aí. Então, no caso, é de suplente que ela fica, né? Uhum. Então, assim, sendo bem sincero e bem ao estilo rock and roll, se alguém vacilar, perde a vaga pra Marlua, automaticamente. Olha aí, cuidado, gente, cuidado. Marlua tá na área. Então, tá aí. Foram três selecionados, banda 5C1 pela ordem alfabética. Banda 5C1 de Poções, a Lívia Ellen, aqui de Vitória da Conquista, que ela faz hip hop. E a banda Old Stove, aqui de Vitória da Conquista, os caras cantam em inglês, faz um hard rock, um rock pesadão aí, são os três selecionados, e a nossa querida Marlua está aqui como suplente. E tem aqui uma vaga para observadores, que é uma pessoa inscrita e uma pessoa validada, né? Uhum. Quem foi o artista? Na vaga para observador, como eu disse, a pessoa que vai ficar lá observando e aprendendo com o processo inteiro e trocando experiências com a produção e com os artistas. Eram seis vagas, né? Três para aliás, não, era no máximo três por sessão, então tinha seis vagas e ia ficar revezando. Só teve uma inscrita que preencheu, ela não venceu porque ela foi a única inscrita, porque existia um formulário onde você deveria apresentar dados e tal, e a própria chamada dizia, se você não apresentar todos os dados, você é desclassificado. Por isso que nós tivemos 10 inscrições para artistas e só 4 válidas, porque os outros artistas, apesar dos trabalhos maravilhosos, deixaram de enviar a quantidade certa de músicas. São 6 músicas para a gente trabalhar. Você mandou 2, então sinto muito, mas eu preciso prestigiar quem se importou em fazer preencher o formulário com mais seriedade. Então tivemos aí 10 inscritos de artistas, só 4 válidas, esses 3 selecionados e Marlua de suplente. Então nós tivemos um inscrito que foi selecionado para observador, e foi selecionado porque ela cumpriu com todos os requisitos, que foi aquela pessoa que a gente conhece muito bem aqui da UESB FM, que é a Eulá. É um artista que decidiu se candidatar como observadora. O Brasil todo, né? Uhum. Conhece Eulá. Vamos ver um pedacinho dela aqui. Salud. Registro dos passeios que a psique faz. madrugada, desvendo a realidade que tento me colocar. Então a Eulá, ela fica como observadora, ela vai participar de todo o processo, meio como a gente tava, como se fosse um estágio, assim, né? Como isso. É a produção, como é que é feito tudo. Absorvendo aquela experiência, aquela vivência, podendo fazer perguntas, podendo fazer considerações. Ela não vai ter participação direta na produção intelectual da coisa, não vai tocar, não vai cantar, mas ela tá ali observando, prestando atenção e recebendo aquela experiência, né? E tocando, na verdade, né? Porque claro, todo mundo vai conversando ali e tal, vai dar uma sugestão que o outro não pensou, então assim, faz parte também. Entendi. Então tem previsão para quando começa uma. Bom, aí vai ter um grupo de WhatsApp com todos esses selecionados, né? E deveria ter o selecionado também para fotógrafo, mas não teve nenhuma inscrição. Ninguém quis participar tirando foto ou filmando, tudo bem, não tem problema. Mas a vaga estava aí disponível. Depois ninguém vem dizer que não tem apoio, que não tem oportunidade. Vai ter um grupo de WhatsApp com todos os participantes. Como eu disse, eu ainda não consegui escolher o local, mas isso é uma coisa que vai acontecer nos próximos dias aí, nas próximas semanas. E a gente vai, olha, vendo a possibilidade de uma, a possibilidade de outra. Por exemplo, a banda 5C1 é de Poções, então tem que ser um dia que eles possam vir aqui e coincidir com o horário que está disponível no espaço. Então aí a gente vai conversando e tal, e vai fazendo. Aí conseguiu gravar, aí eu levo tudo pra casa, vou editando, e como na temporada passada, vou soltando um vídeo de cada vez. Quando tiver faltando aí dois, aí eu lanço o vídeo inteiro do participante, né? Aquele, dá mais ou menos uns 40 minutos de vídeo, juntando tudo. E também o fonograma nas plataformas de música, até chegar no final do ano. Então é um trabalho que vai durar o ano inteiro. No final de toda a temporada sai a edição número 2 especial da Zine, formato impresso e em formato digital, com informações sobre todos os participantes, sobre o trabalho, sobre o projeto em si, sobre o espaço utilizado. E a gente vai colocando essas informações também, porque não deixa de ser um grande laboratório também, né? Sim, cara. E uma legal produção enorme de documentação cultural aí, até para outros pesquisadores como eu no futuro, que queiram pesquisar a música da região. E sofrem por essa carência de documentos, né? Documento para o historiador é qualquer coisa que você possa, é palpável, né? Que possa dizer algo sobre aquele momento em questão. Beleza, então tá aí, gente. 5C1, Lívia Ellen, Old Stove e a Marlua de suplente, eu lá de observadora. Valeu, então. Cara, antes de você ir também, tem outro assunto que eu queria que você falasse. É a sua participação daqui a pouco na semana de jornalismo, a quinta semana Jornalismo Importa, né? Que hoje vai ter um grupo de trabalho, daqui a pouquinho, lá no Luizão, né? Isso. Que vai falar de rádio, aí interessa pra gente, pra cá. Tudo que de comunicação nos interessa, mas rádio muito mais. E você apresentou esse trabalho, né? Como é que foi o trabalho? Dá uma prévia aí do que você vai falar daqui a pouquinho para os meninos. Isso. Do curso. Para os meninos não, para a galera, para os profissionais, todo mundo que a gente tem, acho que é a idade, né? Chamar a galera de meninos. Ou os meninos. Mas para a galera de jornalismo que vai estar daqui a pouco lá na semana, que você pretende abordar? Bom, tem um grupo de trabalho específico sobre rádio e televisão, né? O professor Danilo aqui do curso de jornalismo. Danilo Duarte, né? Isso, ele é o coordenador desse grupo de trabalho. Então, quando fizeram o anúncio do Jornalismo Importa, tem sempre, todo evento acadêmico, né, tem a abertura de trabalhos. Então aqui eu apresentei um outro aspecto da minha pesquisa, né, além desse do toque autoral, da zine, etc. Essa pesquisa que eu faço até para minha pesquisa de doutorado, que são as entrevistas. Como eu disse agora há pouco, o historiador local, aquele historiador que trabalha com a história local da cidade, que não é uma São Paulo, que aí você vai encontrar livros e livros e livros sobre tudo que você imaginar. Agora, uma cidade de interior é mais difícil. O professor Rui Medeiros até lançou um livro sobre isso, sobre as dificuldades da história local. E a entrevista do artista, esse artista que a gente está falando aqui desde o início, na emissora de rádio, muitas vezes é o único veículo que ela encontra de se comunicar com o público. de uma forma mais aprofundada, de falar aqui. A gente aqui está falando para todo o sudoeste da Bahia. Então, e toda sexta-feira vem músicos diferentes aqui que falam para essas pessoas que muitas vezes não teriam outra oportunidade, senão pelo rádio, de conhecer esse trabalho. Então, meu trabalho se chama O Músico Autoral Independente na Rádio Pública, a entrevista como documento histórico, em coautoria com o meu orientador, professor Felipe Eduardo Ferreira Marta, lá no programa de pós-graduação em Memória, Linguagem e Sociedade, aqui da UESB, onde eu fiz o mestrado e agora faço o doutorado. Então, lá eu vou fazer demonstrar um pouco desse aspecto da minha pesquisa, porque na minha pesquisa eu trabalho muito com a entrevista em história oral, né? Que é aquela entrevista que é muito, pode ser até bem longa, é feita geralmente num espaço mais restrito, geralmente assim, que seja confortável para o entrevistado. Então, ele sabe que ele tem o conforto de parar a hora que ele quiser, não tem ninguém ouvindo, ele pode até decidir parar no meio da entrevista e tal, e tem bastante liberdade. A entrevista no rádio, ela não tem esse conforto todo, porque a pessoa sabe que está falando para uma comunidade gigantesca, mas ele também trabalha com as memórias dele. E na rádio pública, acaba sendo mais fácil, mais propício de um artista falar sobre a sua trajetória de uma forma mais aprofundada do que numa rádio comercial. Então a gente está aqui, já tem o quê? Uma meia hora que a gente está conversando aqui. Se fosse numa rádio comercial, eu já teria parado para publicidade várias vezes. Poderia ter ali do lado de fora uma fila de pessoas para participar do programa, então eu teria que falar rápido. Na rádio pública, não. O diretor fazendo gesto para mim: o tempo esgotou. Tem que ser rápido. Aí chega um outro convidado que também precisa falar e não tem nada a ver com o assunto que você está falando, então é sempre cortado. Então a rádio comercial, ela é mais interessante para um artista fazer um anúncio: ah, vou lançar um CD, vou fazer um show. Agora, numa rádio pública, ele pode falar sobre a sua vida, sobre a sua visão, sobre a arte, uma coisa mais aprofundada, que também é um objetivo da rádio pública, é esse mesmo, de fornecer cultura mais aprofundada. Então eu faço esse trabalho que eu vou apresentar lá, e falando especificamente sobre esse programa, o Tarde UESB, que acontece de segunda a sexta, das 3 às 5, e do programa Saber, que é na Rádio Câmara, que também é de segunda a sexta, também dura 2 horas, só que é de manhã, né? De 8 às 10, que é com Guilherme Barbosa. Um abraço pro Guilherme. Isso, que também propicia aos artistas, ele também tava fazendo um ciclo de entrevistas desde o ano passado, bem legais, assim, no mesmo estilo. De manhã você ouviu uma ótima entrevista com um artista regional, e à tarde aqui você ouvia também, então era muito legal. Agora, um problema que o acontece... lá na sexta também? Não, lá ele fazia geralmente nas quintas-feiras de manhã, era mais voltado para entrevistas com artistas. Agora deu uma parada mais, assim, e tal, mas eu também consegui até registrar várias. Agora, um problema que acontece muito também, que tá no trabalho, é porque, assim, de nada, assim, pouco adianta se essas entrevistas valiosíssimas se restringirem apenas ao vivo. Então, se você tá ouvindo aí agora, você pegou. Se você não ouviu, perdeu. Por quê? Porque não é disponibilizada depois pra gente escutar. Então, ela não é publicada num site. Então, nem a Rádio UESB, nem a Rádio Câmara tem seu site próprio, com aquele acervo de áudios que, por exemplo, a Rádio Educadora de Salvador tem, a Rádio Câmara de Brasília tem, a Rádio Eldorado de São Paulo, que é uma rádio comercial, tem. Em 2010 eu escutava o programa Sala dos Professores com Daniel Daibem na Rádio Eldorado, falando sobre jazz, ensinando mesmo até a questão harmônica e tal. E depois você perdeu, beleza, 6 horas da tarde, mas tá todos os programas lá para você escutar. E se eu sou um historiador e tô pesquisando isso, olha o tanto de documentação que eu tenho para poder trabalhar em cima, fazer citações. A Rádio Nacional também parece isso, que tem, né? Então essa é uma crítica que eu faço às rádios públicas de Vitória da Conquista, que ainda não se atentaram a essa importância de se registrar, gravar as entrevistas, mas também disponibilizar para que as pessoas escutem depois. Porque já passou a época do rádio só ao vivo. Se você ouviu, beleza. Se você não ouviu, você perdeu. Não, hoje a gente já ultrapassou isso, né? Na era do podcast, né? Não é? É interessante, sim. Inclusive, é bom registrar que nós temos todas gravadas aqui, não estão perdidas, não. Uhum. Fica a dica aí para em breve a gente disponibilizar. Inclusive, algumas também, você até tem feito essa parceria de disponibilizar no site Memória Musical, né? Isso, eu estou fazendo esse esforço aí de gravar as entrevistas de artistas, de todas as rádios que eu puder, né? Eu não consigo de todas, mas pelo menos aqui da Rádio UESB eu tenho conseguido gravar todas as entrevistas aí desde o ano passado. Da Rádio Câmara eu não consegui todas também, porque aí já é um horário bem mais difícil para mim, mas algumas eu consegui. E como é o objetivo do Memória Musical que eu falei no começo, disponibilizar tudo gratuitamente e de forma facilitada, né? Não adianta eu colocar no site, mas que para você chegar no arquivo você tem que passar por 50 páginas e código e selecione a faixa de trânsito e não sei o que. Não, tá lá, você deu play, você tá ouvindo. Assim como foi, como é com o programa Som da Tribo também. O Som da Tribo tem 70 programas do Som da Tribo para você escutar no site do Memória Musical agora. Você dá o play e você ouve. Miguel Cortes legal, falando. Cara. Então, assim, se você é um historiador e quer pesquisar isso, a documentação, o documento tá ali, histórico, para você trabalhar de forma facilitada. Não caiu meu braço, não tive que gastar uma fortuna. É uma questão, às vezes, de iniciativa, de a gente pensar assim, pô, isso aqui seria importante para a cultura da nossa região disponibilizar. Então, esse é um aspecto mais crítico que eu vou falar daqui a pouco ali no módulo Luizão. Então, galera, olha aí, se você está aqui pela UES, dá uma, né, prestigiar lá a semana de comunicação e assistir lá a palestra, podemos falar, palestra? Aula, não, é uma, né, essas comunicações, né, nos grupos de trabalho geralmente são rapidinhas, são uns 15 minutos, é mais para falar assim, ó, estou pesquisando sobre isso, e aí, vamos trocar figurinha. Tá aí, Plácido Oliveira Mendes, Distintivo Blue, também, você tem a banda também, né? Aham. Uhum. E além de fazer esse trabalho. Boa sorte lá na apresentação. Parabéns pelo projeto Toca Autoral, né? E aqui a gente continua na parceria aí. Que precisar, estamos por aqui. Digo mesmo, eu só tenho a agradecer a Rádio UESB. A UESB já é minha segunda casa desde 2002, né? A Rádio UESB já é minha segunda casa dentro da segunda casa. Beleza. Então valeu. Vamos ouvir uma música de uma banda aqui. É uma banda, olha a coincidência, Distintivo Blues. Nossa, quem poderia? De cara no blues. Valeu, Plácido. Valeu, um abraço, até mais. Daqui a pouco eu volto. O blues é alma. Te chamei, garota. Sesc FM.